percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí. Posso ter os meus efeitos, mas se eu te pegar de jeito, eu quem te faço sorrir. Se você tá chorando, a culpa não é minha, é toda do cara que você escolheu. Acho que nem sente mais amor por ele, é só um apego, cê não percebeu. Se livra dele, vai. Se livra dele, vai. Ele faz você gritar de raiva e eu te faço gemer de amor. Ele só aponta seus defeitos e eu reconheço seu valor. Ele brinca com teus sentimentos. Esse cara só quer te usar. Dá logo um basta nesse sofrimento. Responde sim que eu vou te buscar. Portal do Arrocha. Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí? Posso ter os meus efeitos, mas se eu te pegar de jeito, eu quem te faço sorrir. Se você tá chorando, a culpa não é minha, é toda do cara que você escolheu. Acho que nem sente mais amor por ele, é só um apego, cê não percebeu. Se livra dele, vai. Se livra dele, vai.